Boa noite. Hoje é dia 2 de 6 de 2014, Teoflotone, Minas Gerais. Relatei a primeira parte da noite de junho, do primeiro de junho para o dia 2 de junho, para o dia de hoje. Relatei a minha caminhada beira-mar e minha afogação. Caldo que eu tomei, como eu fui subjugado pelo mar. Então foi o único sonho dessa noite. Essa noite foi uma noite terrível, foi uma noite cheia de sonhos e de acordar e de voltar a tentar dormir. Foi uma luta. Minha cama parecia um ringue, parecia uma batalha, cheia de panos contorcidos, o meu corpo ali, lutando para conseguir dormir. Outro sonho que eu quero compartilhar, eu caminhava na estrada de terra de Viçosa, em direção contrária à minha casa. Curioso, geralmente eu vou sempre em direção à minha casa nesses sonhos. E na caminhada, um guia me chamou e falou assim: "Você tem que aprender a sobreviver na selva." Eu reparei que ele não era brasileiro, era um gringo me falando isso, como desses de programas de sobrevivência. E ele falou: "Você tem que aprender a extrair sua própria comida da selva. Você tem que aprender a encontrar os pontos onde tem água. Você tem que aprender qual é a fauna e a flora adequados." E ele foi falando de um conhecimento que ele tinha sobre sobrevivência na selva brasileira que me atraiu. Eu quis saber aquilo. E falei: "Não, quero saber sim, me conte." E eu virei para o lado, algo me incomodava naquilo. Eu não deveria estar sendo instruído por um brasileiro? Não deveria estar sendo instruído por um índio? Quem conhece a selva brasileira? E olhando de novo, eu vi um amigo meu, amigo de Belo Horizonte, de longa data. E ele ia me dar instrução. Não era mais o guia gringo, não. Era um guia amigo meu. E ele ia dar instrução para mim e para sua irmã. A pessoa que ia me dar a instrução era o Lucas, ex-presidente da BUSH-BH, Jussi Credo, também conhecido por Jussi Credo, e a irmã dele, a Gabriela. E assim que a gente começou a caminhar em direção à minha casa, sendo instruído pelo Lucas, a gente voltou, né? A gente fez meia volta, começou a andar em direção à minha casa, o Lucas, a gente passou por umas cordas. Eu vi uma corda, eu fui logo e estendi a mão para pegar. Eu achei útil, poderia ser útil para as instruções que a gente fosse receber. E a Gabriela também foi pegar uma corda que ela viu, e a dela era muito maior do que a minha. E eu lembro que eu vi aquilo ali com um olhar assim de: "Nossa, cara. Ela está muito mais bem preparada que eu, muito mais bem equipada." E ela é irmã do Lucas. E esse simples sinal foi capaz de me acordar. Eu acordei de novo, na minha cama, naquele reboliço que eu estava. Esse é o segundo sonho da mesma noite. Eu queria compartilhar a minha compreensão desses sonhos. Eu não faço questão de contar com grandes detalhes a compreensão, mas aqueles que sabem do que se passou esse final de semana, da visita que eu recebi, fará sentido. Bem, o mar para mim, este sonho, e o meu desejo de surfar sobre as águas do mar, de dominar ela, ou de simplesmente saber curtir a praia, assim como as pessoas estavam deitadas na areia, ou de talvez ser um marinheiro, de fazer o meu próprio bote. Esse é o meu desejo de poder usufruir dos relacionamentos humanos, de dominar os meus sentimentos, de ser um agente e não um espectador. Do florescer das minhas relações. E nesse sonho, eu mantinha uma distância covarde, uma distância que eu tinha por segura. Eu nem ia para a cidade, porque eu queria estar no mar, eu queria encarar o mar, mas ao mesmo tempo eu me via numa distância curta. Era longe do mar, o suficiente para algumas dunas estar me distanciando daquela água agitada, que eu morro de medo dela. Mas ao mesmo tempo era curta, era uma distância que a água poderia me alcançar. Eu tinha alguma consciência disso. Alguns acompanharam aqui, talvez, esse blog em algumas etapas da minha vida. Eu sempre estive ansiando pelo mar, assim, meus sonhos, para conseguir partir em velejo para encontrar nadadores. Alguns sonhos eu cheguei a subir em barcos e navegar e procurar, mas nesse sonho meu medo era tamanho que eu me acovardei. Bem, essa é a água. É a minha vontade de me relacionar. Segundo sonho também acontece a mesma coisa. Eu me percebi longe, ou incapaz de sobreviver no próprio ambiente onde eu fui criado, a selva brasileira, né? E eu me sentia, talvez, ouvindo os instrutores errados. Não sei, talvez meu coração não está me instruindo bem. Eu estou ouvindo, talvez, a razão quando é para eu ouvir minha emoção. Eu estou ouvindo um gringo, estou ouvindo alguém que não sabe falar de sobrevivência na terra brasileira. E bem, de algum momento parece que o Lucas foi me instruir junto com a Gabriela. E de novo, assim, quando eu fui pegar a corda, eu sentia que a minha corda faltava comparado com a dos outros. Parece que as pessoas têm uma facilidade muito maior que eu para se relacionar e para se abrir. E principalmente no quesito de relacionamento entre homem e mulher, isso para algumas pessoas parece que elas têm um domínio disso, conseguem construir algo assim que permanece assim, e ter segurança nas coisas que estão sendo construídas, parece ter um domínio da outra pessoa assim. Ou assim como no sonho do mar, assim, talvez você não domine o mar, né? O marinheiro não domina o mar. Mas ele domina a si mesmo sobre as ondas, e é isso que eu queria ter, assim. Bem, hoje eu recebi a carta de um marinheiro exímio, de um surfista profissional. Parabenizar ele, não sei se ele vai ouvir, acho que ele não vai não. É do Joso. Joso e Mariane vão casar. Fiquei muito feliz em saber que um amigo meu conseguiu sair das areias e vai se juntar a sua outra parte. Bem, nesse final de semana eu tive um encontro com o mar. O mar veio me visitar. E a sensação que eu tive nesse encontro meu desse final de semana é que eu sou um completo incapaz. Me senti terrivelmente incapaz, assim, de ter sido realmente tragado pelas ondas do mar, e eu não soube de maneira alguma nem nadar, nem surfar, nem velejar. Eu só lutei para sobreviver. Esse é o turbilhão que aconteceu esse final de semana. Eu quero aprender a dominar a água, ser um com ela, nadar. Quero velejar. Velejar daqui até Amadores.